meu coração não ir soberbo, nem meus olhos são altivos. Não corro atrás do que é grande demais, nem do que não está ao meu alcance agora. Antes aquietei e sosseguei minha alma, como criança nos braços de sua mãe. Assim descansa meu interior, no teu cuidado fiel também. Silêncio que confia em ti, descansa minha alma, sem ansiedade, sem temor. Como criança em teus braços, seguro estou no teu amor. Em ti descansa minha alma.